2733, alinhar e manter a parte da interseção. Alinhe e mantenha a parte da interseção 2733. Da Avianca, tá visual com tráfego à direita? Ativa ali o pátio 3, ok? Você vai contornar os gates, o portão passar pelo portão 8, meia dúzia e portão 05. Logo no través do portão 05 tem uma entrada à direita, ok? Para o pátio 3. Lá no pátio 3, coordenar com o pessoal da infraero para guiá-lo até a posição de estacionamento, ok? Lima Kilo XZ, decola os 22, direita, corredor axé, chama o controle no 208. Lima Kilo XZ, muito grato. Próxima esquerda, você vai prosseguir após direto e após a próxima direita. Livre, 6326. Força aérea 2733, decolagem autorizada, 95 graus, 10 nós. Livre, decolagem 2733. Controle Salvador, Lima Kilo X-Ray. Lima Kilo X-Ray, controle Salvador, meu cordial, retornando à base, a mil pés pelo litoral, chame no través do farol da barra. Lima Kilo X-Ray. Chamaremos, tá trabalhando muito hoje, hein? Hoje tá bravo. Mantenha a escuta aguardando copo. A 648 está autorizada a aproximação em LS. A 648 autorizada em LS. Do 733 copiou a torre? 733 está iniciando. Passo externo baixado, travado, 6326. Continue e aguarda a pista livre. Aguardando. Salvador, muito boa tarde, 5627. Golf Delta Victor, próxima direita, ok? Próxima direita, onde se encontra um Fokker 100 da Avianca e vai seguir, ok? A viatura da Infraero, ok? Posição 02 no pátio 3. Será que chamou? Alô, aqui na 63, ano 4, aproximando a Juliette. E a Juliette, portão 05, aqui na 63, ano 4. Juliette, portão 05, você não é metro, 024, operação visual, ajuste no 01B. Triposo 63, 2690. Uno 377 vai chamar o sol 219. Controle Salvador é o azul 4462, mantendo nível 170, formação papá está pronto para descida. 4462, esse é o controle Salvador, 2 mil pés autorizado, Duna, com ajustado no 096 para o ILM. Boa. Duna, 2 mil ajustado no 096, 4462 azul. Prossiga. Sério, chamou o solo? 648, para sua informação, tráfego posição de 12 horas, 6 milhas, o helicóptero a 500 pés, não vai interferir com a sua aproximação. 1648, 50 autorizado, via Golf 677, decolando da 10, com curva esquerda na subida Conde, aciona 5165, controle 120, decimal 8, torre 118, meia dúzia. Chané 6326, solo aos 25, direita 1219. Direita 219, obrigado. Ali pro cruzamento da Blaze Dando 7, por 3733. Afirmo, tá autorizado. Chame já o controle, 1208, está no agresso, 2733. Ah, tu vai chamar o controle e reportar para o agresso, 2733. Colagem subida Conde, nível 150, ok? Salvador 5627. Tem o mercado modelo, senhor? Após vai manter a vertical da paralela, tá ligado? Sim. iniciante. Controle, pastor 20, boa tarde. Pastor 20, controle, prossiga. UTI, por gentileza, posto aéreo no 377. Ciente, desça para 8.000, 1.016, chegada a Bonf, pastor 20. Na Bonf para 8.000 com 1.016, pastor 20. Posto aéreo no 377, parte militar, livre acionar, chame táxi. Volta 5.627. Fala, você não é 6326, livrou na escuta. Trip 5627, mantém a escuta aguardando. Xenai 6326, via Alfa, repórter Cidade Juliette para ingresso. Alfa, antes da Juliette para ingresso, 6326. Salvador, boa tarde, está 3955. Salvador, 55, boa tarde, mantém a escuta aguardando. É. 6627, confirmando Aracaju 190. Afirmo, copia. 5627 Aracaju, 190 autorizado via Golf 677, na cola da 10, curva esquerda na subida Puca, transição Caju, aciona 5456, controle 120, decimal 8. Bom pouso em Veracruz, frequência livre, até outro dia. Muito grato. Decola da 10 com curva esquerda, 3.5456120, 8L, controle 5627. A 1648. 1648, ciente, passando a torre, obrigado. Antes da Juliette 6326. Juliette, portão 01, no China 6326. Juliette 01, 6326. Bike Bravo Uniforme, vou ir na proa 180, pois existe tráfego na chegada a Bonf e é conflitante se o senhor partir para a rotatória agora. Eu preciso que o senhor vá na proa 180. Muito bem, capitão. Obrigado, senhor. Até. É o Gol 1648, passando o externo, baixado e travado, meia LS, campo à vista. Baixou e travou? Yes. Voo autorizado, no 50 graus, 10 nós, 1016, no 1648. No 1648, livre pouso na 10. Davi Luiz, que vai efetuar um 360 pela esquerda, vai reportar nova final no 7. A pista é a 107, ajuste no 06 e vai passando a Baía de Aratu. 340, saída da El, Leda, após Leda, Eudes. Decolada a pista 10 com a primeira curva à direita, transponde 5452 e o controle salvador 120, decimal 8. 340, autorizado, Guarulhos, decola da 10 com curva à direita, perfil da El. Leda e Eudes, será o professor 44. Será a espada 54-52-1208. Seja médico, eu acho que para o pushback de saneamento, tá 3155. É, Samara. Nessa posição, com curva pela direita, vou prosseguir no seu voo para retorno. Positivo, vai aguardar o Tango Índia Bravo. Tá. E do mundo Plaza, senhor. Positivo, mantenha a posição nesse setor. Trip 5491, agora 4 milhas para o externo. Chega o trem em redução, torre 1186. Trip 5491. 5491, ciente, grato, boa. Boa. Controle de posição 2733. Está passando o farol da barra. Pessoal, subiu para 4 milhas vertical de Veracruz. Permanecer nessa altitude por aproximadamente 15 minutos. Já pode regressar para tráfego em Veracruz. Ah, positivo. Mantenha ainda mil pés, vamos iniciar o cruzamento da boca da barra. Quando o senhor estiver antes da ilha, será autorizado subir para a altitude solicitada. E o voo que seja efetuado sobre a ponte do funil. Gente, então para a ilha, sobre a ponte do funil, confirma. Positivo. Gente, 733. Ok, controle, 3217, transfere 20 da Papá. 7 Bravo Kilo Whisky, vai efetuar novo 360 pela esquerda, é porta nova final 97, devido a um trip já a uma milha do externo. Salvador, 549 Ouro, baixado e travado. Continue a aproximação, aguarda a pista livre, 5491. 549 Ouro, sim. Papa Alfa Tango Tango, formação Papa, justiça 0 no meia, guarde para a cópia. Confirme a... o pátio que se encontra, a pista que decola? 7, 4, 5, pistão 7, aguarde para a cópia. É 4, 8, aos 3, 2, direito, 1, 2, 1, 9. Direito, 2, 1, 9. Identificação, desce até o 50. Identificou e confirma o nível no 390? Até o 50. 050, agora no 390. 77. Trip 5491, cheque o trem. 130 graus, 79, pouso autorizado, pistão 0. 5491, ciente, baixado e travado. No 648, os ataques de Alfa, chamante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette, 648. O Papa Alfa, Tango Tango, pronto para a cópia. Autorizado, voo local Salvador, Salvador. Nível de voo 075, rota direta. Decola 17, primeira curva à esquerda, no corredor forte. Restrito no meu pé, aguardando a liberação do controle. Até 30 milhas, até 30 milhas. Transponder 0136, e o controle Salvador no 20.8. 2000 pés, você pode estabilizar. Autoridade LF reportará estabilizada, azul 4462. Estamos corrigindo, decolando a 7 com curva à esquerda, ok? Ingressando no corredor forte, restrito no meu pés, guarda a liberação controle, a frequência do controle é 120.8. Confirme. Muito boa tarde, 8729, passo 270 para 180, formação do Papá. Tango de Abrava 2. Passou 820, atingindo 8 mesmo. Quanto? 20? 02020, desce para 2000 pés, 2016. Para 2000, 2016, passou 20. Para a descida, Mike Bravo Uniforme. Bravo Uniforme. Vamos agora na Pro 90 para livrar as aproximações da chegada Bonf. Na Pro 90. E desce para 1500, 2016. Esquerda 90, desce para 1510, Mike Bravo Uniforme. Tango de Abravo, já visual, cujo ponto autorizado, transfere torre. Tango de Abravo, chama a torre agora, 118.62. 18.62, já, Tango de Abravo. Controle Salvador, boa tarde. Papá Romeu, Oscar, Espaço Romeu, formação Papá. De ato do final 90, Tango de Abravo comprou a da cabeceira 17, pro Nordeste. Pro Nordeste, imediato, Tango de Abravo, tá iniciando, senhor. Vai cruzar mais 20 segundos. O Tango de Abravo mantém 500 pés, até o cruzamento do Tango de Abravo. Positivo. 5491219, solo aos 36. 1219, Bravo. Bravo Kilo Whisky, solo aos 36, backtrack autorizado, pátio 4. Pátio 3, posição 62, atento ao sinalizador. Ok, no pátio 3, atento ao sinalizador. 5491. O gol no 648, se aproximando da Juliette. O gol no 648, utilizado Juliette, portão 04. Juliette pro 04, 648. Alfa Tango Tango, 45, livre o táxi, chama para ingresso. Camisa Bravo já efetuou o cruzamento da pista 10. Está autorizado o cruzamento da pista 07. Tá autorizado aí, direto para o pátio da Enrimar, reporte controlado na Enrimar, o Tango Índia Bravo. Reporte controlado, Índia Bravo. Torre Azul 4462, passando externo, tem um tráfego próximo aqui cruzando a final. 44, Azul 4462, está na minha escuta, mantendo 500 pés, já cruzou a final da 190. Sente, está baixando o travado visual, 4462. 4462, se for autorizado, ficha 10, 950 graus, 10 nós. 10 no 5, autorizado pouso, 4462. O Tango já Bravo, já estou visual, reporte controlado. No pátio da Enrimar, ajuste no 0 no meio. Reporte controlado no 0 no meio, Tango já Bravo. Salvador, Guardião 07. 07? Ouviu meu papá Romeu Sierra Novembro Vito? Na remota 13 para pushback e acionamento. Diogo Mines 16, autorizado a Direct Trigger 139. Oscar Uniforme Romeu DSC até o nível 50. Para o 050, Romeu. 3217, desce para 3010, com 1016, 3217. Entendeu? Confirma. Quanto meu pé? Para 3.000, 1.016. 1.016, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 9060 na bomba. O senhor chegou no sistema? Daqui a mais 5 minutinhos tá chegando, aguarde para 4, ok? 1950 graus com 10 nós. 1950 com 10 nós. Estabilizado, localizador, visual com campo. Chegou aqui no sistema, ainda vou estar em contato com essa linha para saber do plano. Quando chegar aqui no sistema, eu pago a autorização, ok? 20, estabilizado no localizador. Chama por 118.612, passou 20. 286 graus. Visual com 17, o Mike Bravo Uniforme. Sente Mike Bravo Uniforme, desce até no 1500 pés, ainda não me escuta, Mike Bravo Uniforme. Uniforme. Prótese, sistema 7, reporte alinhado e prótese. Filme é corredor forte, afastando 20 milhas. Sente autorizado, Salvador, Salvador, rota direta, 1 no mil pés, decola pistão 97, com primeira curva à esquerda, ingressando no corredor forte, afastando 20 milhas. Transponde 01171 e o controle Salvador 120.8. Baixado e travado, pastor 20. É livre pouso, pistão 90, 1950 graus, 10 nós, o pastor 20. Livre pouso 90, pastor 20. Torre Salvador, Guardião 07. Guardião 07, prossiga. Já visual com 4 dobra S, com a aeronave intacta, com a 17, não vai interferir com o Guardião 07. Ok, já estou visual, Guardião 07, direto para o Graé, 1950 graus, 8 nós, o ajuste 906, reporte controlado no pátio da Graé, Guardião 07. Já estará controlado o Guardião 07. Em November Alpha, confio a pessoa da borda do Pátio, por favor. 3000 LSB-17. Mar à frente, senhor. Nosso planejamento é propor o cancelamento e posição no 7. Ciente. Mantenha a chegada Mari, repórter estabilizado no LS. O repórter o cancelamento, informado. Ciente. 3217 é o número 4 para pouso, reduz para 180. 3217. 180 nós, reduzindo. 3217. 150 nós, eu estou externo para facilitar. Mike Bravo Uniforme, chama a torre 118-62. 8-6, grato. Oi, Papatão, Mike Bravo Uniforme, Alta Torre, MQF2, visual 47. 360 pela esquerda, o Mike Bravo Uniforme aguardando instruções. 360 esquerda, Mike Bravo Uniforme. 5-5, vai aguardar a passagem do Fokker 100 da Avianca, sua retaguarda. Após, tem livre acionamento e pushback com relação aqui, pessoal, chama para ataque, está 3155. Relativa, após o Fokker 100, passando, está autorizado o pushback, pressiona 5-5. Solo azul, 4462, já está taxando na Alfa, próximo tribunal de carga. Sente, azul 4462, vai prosseguir via Alfa, vai chamar antes da Juliette. Chama antes da Juliette, 4462. Mas desce para 4.016. Reduzindo 4.016, o Skyler Rave. Controle, o 28 na passarela. Prossiga. O 2230, senhor, solicita, se possível, uma base pela direita na 17 visual. Confirme minha mensagem, 2231. Confirmo, por gentileza, se é possível, pela, uma base pela direita da 17 visual, o 2231. Quando mais próximo, solicite a torre, o 2231, para cancelamento do plano e prosseguir no ciclo de tráfego. Sente, mais próximo com a torre, 2231, passada. 3217, vetor para sequenciamento de tráfego, vai manter a presente PRO limitado pelo localizador. Manter a PRO limitado pelo log, 3217. 3, 2, 7, ponto de espera pronto. Mantém o ponto de espera, Xané. Mantém o metro, 2, 7. Força aérea no 377, alinhar e manter a partir da interseção. Posso informar, Romeu, com referência para 2.000 pés. 2.000 pés, Romeu, 1.016. Parte de autoridade. Parte de autoridade. Ok, vai livrar a direita, taxiar na Alfa até antes da Delta, o Pastor 2-0. Direita Alfa até antes da Delta, Pastor 2-0. É interceptor, sinal 17, Mike Brown de Fá. 3-1. Esquerda perna contra o vento da pista 9-0, aguardando para o cruzamento. Esquerda, perna contra o vento da 1-0. Força aérea 1377, decolagem autorizado, 940 graus, 10 nós. Força aérea 1377, copiou a torre? Tango Tango 360 pela direita, reporte nova, perna contra o vento da pista 90. 360 pela direita, marcando 1.000 pés. Foi Salvador, 9396 no ILS. 9396, continue a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Agora 1396. Foi Pastor 2-0 antes da Delta. Pastor 2-0 vai ingressar na Delta e vai manter a posição, Pastor 2-0. Ingressa na Delta e mantém. Pastor 2-0. Supra 3055, 178, 3:54, alterna Galeão. 178, Galeão, 3:54, está autorizado táxi via Pátio, Índia, Alfa. Suporte vai pista 0, torre 1, 1, 8, ajuste no 0 no meio, está 3:55. Pátio, Índia, Alfa, chamação do Ponte Fera, Supra 3055. Vetor para sequenciamento, mantenha a proa, limite localizador. Limite a proa, limite lote 5729, descendo até 4.000. 3217, reassume na proa de Duna, autorizado ILS 2010, 2016. Esquerda, proa de Duna, autorizado ILS 2016, 3217. 231, redução para 180 mais. 2231. Vai reduzir o 80 na azul, passaredo, 2231. Uniforme Romeu, continue a aproximação, aguarda pista livre. Aguardando pista livre, Romeu. Bolsa Aerona 377, copiou a torre. Controle, boa tarde, Bolsa Aerona 377, decolado no perfil da saída ponte, está cruzando 1000 pés. Pode descer para 2000? Quem chamou? 3217, já estamos. 2000 pés autorizado, ele é, o 3217. Obrigado. Acero 2231. Vetor para sequenciamento esquerda para 015 limite localizador. 2231. 015 limite aloque, passaredo 2231. Dono 20.8. 7, o controle 120.8. 377. Sobe 150, voa quanto? No perfil da ponte, liberação 150, passaram no 377, confirma como é, recebe? 5/5. 155. Na 4 venta, efetua a outro 360, pô? Afirmativo, outro 360 pela direita, o Alfa tá lutando. Efetua no 360, matando a meio pé. Acione chame táxi, o Índia November Alfa. 396, solo aos 48, agilize direito, 1219. A direita, agilizão, 38. Chame táxi, é com o Delta. Tá, Mike, Brasil, Tami, aí interceptando final 97, visão para trás, 190. Autorizado ingressar final 97, reporte final de 3 milhas, Mike Bravo Uniforme. Reporte para final na terceira milha 97, Mike Bravo Uniforme. Uniforme Romeu, pouso autorizado, 950 graus, 8 nós, 1016. 1016, acho que faz o meu baixo agora. Bom, 39 metros de ataque de Alfa, chama a Juliette. Alfa, chama a Anta Juliette, 3 mais 100. Solo 5567, acionou, está com 71 a bordo, 340 de autonomia, alterando Salvador, está pronto para o táxi. 7-1 na borda, Salvador, 3-40, 3-0 táxi. Vai reportar para a ingresso parte principal, o triplo 5627. Vai seguir um 737-800 da Webjet, 7.5 milhas na sua frente. Paciente, tem a mesma notificação, 2-2-3-1 no passarelo. Alfa Tango Tango, é a torre? Escolta, senhor. Condições de apurar a cabeceira 28 para o cruzamento do campo? Firma, senhor. Agilizando o cruzamento, 1950 graus, 8 nós. Reporte livrando o eixo 1028, Alfa Tango Tango. O resultado vai cruzar pela cabeceira 28, batendo a mil pés. Oscar e uniforme Romeu, solo aos 50, direito 1219. Direito 219, Romeu. Autorizado no 7, 1, 50 graus, 10 nós. Limpando no 7, Mike Bravo Uniforme. Boa tarde, papai, eu acho que uniforme é o meu. Papai, eu acho que uniforme é o meu, boa tarde, confirma o pátio. Aéreo está. 7, vai conseguir enviar algo para estimante Juliette, eu acho que uniforme é o meu. Acho que uniforme é o meu, prosseguindo a passo Juliette. Tango Tango, pro Nordeste. Pro Nordeste, 1208, pegar a tua isso. Livrou a pista, 2-0. 2-0, sequência livre. É só. Salvador, pata-pata, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, corredor forte na escuta. Escuta, senhor. O Webjet 5729, chama a torre agora, 118.6. Muito bem, obrigado. Controle, Altan 3217, pode chamar a torre? 118.6, 3217. Obrigado. Torre Salvador, boa tarde, 3217, da TAM, baixado e travado. Tá 3217, pouso autorizado, pista 90, 150 graus, 10 nós, 1016.